Fala galera, tá no ar mais um Podbeat, o seu podcast em 8 bits. Que é tão ruim quanto a gente ficar marcando e desmarcando, marcando e desmarcando, marcando e desmarcando, e esse episódio não sai nem por um cacete. E hoje a gente vai falar sobre o Logan. Eu sou Rodrigo Luazzi. Rodrigo Souza. E os outros dois não vieram. Oh yeah! É isso aí, estamos só eu e ele. Só ele também. Gente, ó, esse não teve mensagem, vocês estão vacilando aí. Ninguém conta mais nada da vida. Pois é. Esse podcast originalmente seria um Não, seria antes do Oscar, pra falar dos filmes que iam concorrer ao Oscar. Depois virou um pós-Oscar. E aí, agora é um pós-Logan. Olha que maravilha, como a gente fica no prazo certinho das coisas. Por uma fração de segundos que não é um pós-Punho de Ferro também. A gente demora só mais uma semana. Só não é isso, porque eu ainda não assisti Punho de Ferro. Eu assisti ontem, mas tive um contratempo. Assisti metade do primeiro episódio. E desistiu? Não, é que minha sobrinha veio correndo no meio da sala. Aí não deu pra continuar. Ah, tá. Mas tava maneiro, tava maneiro. É, eu vi uma galera reclamando. É, até o momento. Você gostou do queijo, não gostou? Sim, cara, mim, o que eu não gostei muito até hoje é Jessica Jones, é meio. É, Jessica Jones é legal se ele tivesse 6 episódios. É. Seria ótimo, porque eles. Que resolvia tudo, não tinha. É, não precisava aquela enrolação toda. Mas eu. Os 30 minutos iniciais de Punho de Ferro, tava gostando bastante. Tava uma pegada legal. Então, vai, o pessoal vai, também reclama. Reclama de tudo, né? O pessoal reclamou de Luke Cage, cara. Eu não sei por que o pessoal reclama de Luke Cage. Porque Luke Cage foi, foi injusto reclamar de Luke Cage. Luke Cage é foda, cara. Pô, tem três. O vilão final, a galhofa, mas. É bom. Pô, e tem a Oprah, né, cara? Tem a Oprah. Com certeza que ela vai é a Oprah. Tem a Oprah de vilão. Exato. Como essa série tá dando errado? Como você pode. Pô, o Boca de Algodão eu acho que é um dos melhores vilões que a Marvel já fez. Cara, mas não, a Oprah é o melhor vilão. Falar nisso, eu vou dar até uma alfinetada aqui, porque todos os vilões bons da Marvel estão na Netflix. É verdade. Pô, tem o Killgrave, tem o Rei do Crime, tem o Boca de Algodão, tem a Oprah, tem o vilão Galhofa do final. Eu esqueci o nome daqui, cara. É, eu não duvido muito que o vilão de Punho de Ferro também vai ser o melhor. Vai entrar na galeria de vilões bons, porque tirando o Loki não presta ninguém. Logan, não vai querer falar do Oscar, não. Cara, eu acho que todo mundo já viu o reboot lá da Miss Universo, hein? Não tem mais nada pra falar do Oscar. Ah, ok, ok. Eu acho que é tendência agora, você finge que a premiação vai pra alguém e dá pra outro, tipo, ganhou, só que não. Eu só queria falar do meu favorito, que pra mim seria aquele. Eu esqueci o nome do filme agora. Você vê como é que ele é favorito? Você vê como é que tá tão bom que eu esqueci o nome do filme, mas é aquele que tem o Chris Pine lá com o Jeff Bridges, o faroeste lá do. Eu esqueci o nome mesmo. Uma coisa que eu achei muito legal foi os atores lendo os twitters de ódio assim deles. Eu achei sensacional. É, ficou bom. Ficou muito maneiro. Ficou muito e o Robert De Niro muito puto é especial demais. Ele foi o único que não soube disfarçar. Ele ficou puto e deu uma resposta. Cara. Vamos ao que interessa. Logan. We got ourselves an X-Men fan. Logan. Eu finalmente. Eu quero começar falando que eu assisti os três primeiros filmes de X-Men e aí eu fiquei muito decepcionado. E aí eu fui assistir Wolverine Origins, porque o trailer era muito bom, ele derrubava o helicóptero do trailer. E eu falei, caraca, esse filme vai ser. Pô, eu vou ter que ver e tal. E saiu, eu fui em pré-estreia, fui na pré-estreia. É, todo mundo conhece a história do Wolverine Imortal. Né? Origins, né? É, Origins. E Imortal, cara, ainda se salva um pouquinho, mas... Né? É, ali eu falei, dane-se, eu não quero nunca mais saber de X-Men. Eu não vi mais nenhum filme, eu não vi Wolverine Imortal, eu não vi Primeira Classe, eu não vi Apocalipse. E eu quase não fui assistir Logan, tem esse detalhe. Mas aí eu confiei na palavra dos meus fiéis amigos aqui e fui. Pô, assim... Não pagando de advogado dos filmes antigos, mas eu gosto do X-Men 1 e 2, tirando lá o Dente de Sabre, que é um bicho de pelúcia. Mas o X-Men 1 é maneiro, é um filme importante. É um filme que deu, mostrou que dá pra fazer filme de super-herói. apesar da trama ser meio bizarra lá, do Magneto queria transformar todo mundo em mutante usando a vampira e aquela máquina bizonha, mas passa. Mas eu acho a trama de X-Men 2 mais fechadinho, com o Stryker querendo eliminar os mutantes, aquela coisa toda. E o Stephen Hawking na cadeira de rodas com superpoderes, né? É, isso! Tem aquela mutante lá que é o... A Wolverine, né? Com as garras de dentes. Ela tem um nome, né? Nos quadrinhos. Não sei o nome dela. Enfim. Eu gostava dela na época, ela aparecia muito com a Angelina Jolie. Wolverine Chaparral, assim. Pô, ela não é meio chinesa não, cara. Eu não sei, cara. Ela apareceu com a Lucy Liu. Lucy Liu, isso. Alguém não tá muito certo. Assim. É, Lucy Liu, isso. É Lucy, não é Angelina Jolie. Aí, pô, eu gosto do 2, mas... Cara, 3, né? 3 é... A gente ignora aí o 3. É, deixa pra lá. É. Vamos voltar pra luta. Vamos voltar pro X-Men Bond. Cara, que filme. Meu Deus do céu. Que filme. E eu gosto muito de como o filme vai te entregando as coisas devagarzinho pra você entender tudo. É bom o Logan, cara. Você vê que ele já tá derrotado, ele já tá na merda. É. Ele já desistiu, ele tá cuidando do Xavier, tipo, o Xavier é o pai dele ali. Ele tá cuidando do pai dele, cara, tá doente. É assim, tipo, são os dois decadentes e tudo tá uma merda. E aquilo te prende emocionalmente de alguma forma, né, cara? Você fica triste pela situação dos dois. É, porque você já viu ele jovem, já viu ele no auge, assim, da... Mesmo o Xavier já sendo velho naquela época, no auge da juventude, assim. Você vê os dois assim no auge, daqui a pouco vê, caraca, brigaram, lutaram pra caramba e no final estão derrotados ali, esquecidos. E você vai tentando... Na miséria. Tentando entender o que aconteceu com os dois pra estar naquela situação e, porra, o filme vai te dando surpresas legais, assim, é muito foda. Você sabe que houve uma merda com os X-Men, né, cara? Mas na hora que você descobre que foi o Xavier que matou a... boa parte dos X-Men, assim, com... 7, 8, não lembro agora. É um surto psíquico que ele tem, né? Ele, caraca, cara. Que é muito bom, né? Tipo, o cara que tem os maiores poderes mentais passa a ter uma doença degenerativa no cérebro. Usou demais e aí deu merda. Tipo isso. Eu nunca vou ter esse problema, então, porque eu uso eu boto modo de economia aqui na bateria e é tudo certo. E, porra, cara, é triste, cara, é triste. Você vê. E você saca, né? Tipo, com o tempo no filme que o que, seja lá o que rolou na parada que matou os X-Men afetou o Wolverine, porque acaba com o fator de cura dele, não funciona mais direito, ele não consegue não, mais. Não, acho que é o Adamantio. Então, o Adamantio envenena o corpo. Isso. Mas o fator de cura dele era suficiente pra reverter o envenenamento. Só que nem isso. Só que eu acho que a zebra que deu lá com o Xavier afetou ele de uma forma tão pesada que o fator de cura dele foi pro cacete. Ele, tipo, não dá mais conta e ele tá morrendo por causa do Adamantio. Caraca, cara. É legal, assim, que o filme. Eu gosto quando o filme quer ele te entrega logo no começo qual é a proposta dele. Igual foi o Cavaleiro das Trevas, 2008. Primeira cena, assalto ao banco do Coringa. Você vê aquele assalto ao banco e você fica... Caraca, olha que filha da puta. Aí você vê a primeira cena de Logan, os caras tentando roubar o carro dele, ele sai rebocando todo mundo na porrada. Cara, mas tem uma questão, né? Tipo, ele quer estar em paz, porque ele fala, não, porra, vai zoar meu carro, não, não sei o quê. Ele pede, aí os ele caras... Ele pede com jeito, mas não... Debocham, e aí você começa a ter o Wolverine dos quadrinhos que você tanto queria. É, exatamente, cara. Que aí ele começa a cortar braço e... Sem pudor. Acho que é nessa cena, né, que ele vai te... Botar as garras pra fora e uma trava. E ele puxa com a mão, isso é muito sensacional. É, cara, aí você vê que é. Caraca, cara, olha só o estado do meu Wolverine. Meu Deus do céu. Olha o estado dele. Not okay! Uma curiosidadezinha assim, só pra botar. O Caliban tá no filme e ele tá no X-Men Apocalipse também. Ah, é? Só que você fala, pô, o personagem envelheceu. Só que não. É porque aqueles erros cronológicos que a Fox dá pra gente de brinde em todos esses filmes é porque os caras não sentam e conversam. O diretor confessou isso, porque enquanto ele escrevia o roteiro do X-Men do Logan, o Caliban tá desde o começo da história. Quando ele foi assistir X-Men Apocalipse, o Caliban tava lá também. Nossa, eles usaram o personagem lá também. Que legal! Você vê que esse tá por dentro, não fez questão de ver nem o filme, né? Tipo, ele é tipo eu, ele foi, viu 1, 2 e 3, Wolverine e Origins e falou, foda-se, eu vou escrever outro roteiro. Foi isso que ele fez. É, tipo, não, aí a gente vê o... A Emma Frost aparece no X-Men como uma adolescente, ajudando o Scott a sair lá do covil lá do cara. No filme seguinte, que é o X-Men Primeira Classe, é uma frosta dos anos 60. E adulta. É, nesse eles usaram a Beth Draper, né? É, exatamente. É, eu vi uma cena assim de relance. Ah, cara, é ela. É. Agora caiu a ficha aqui. Eu só vi essa cena porque alguém tava vendo lá em casa e eu tipo olhei e falei, ué, a mulher do Mad Men tá ali. Aí ela ganhou superpoderes e eu falei, ah, é X-Men. Eu virei esporte e fui embora. Que triste, cara. X-Men. Esse X-Men é maneiro, já te falei. Eu vou assistir. Assista, esse é legal. Vá ser preconceito. Eu acabei de reconquistar confiança, a confiança com o Logan. Eu tenho muito medo de ver os outros. Não, mas assista só esse também, que tá de bom tamanho. Tipo, é legal falar disso também, que o diretor do Logan é o mesmo do Wolverine Imortal. James Mangold. Acho que é assim que se fala. E... O Wolverine Imortal, ele tem ideias muito legais, assim. Dá pra ver que ele queria já fazer uma parada diferente ali. E o estúdio meio que amarrou as perninhas dele, né? O Wolverine vai ter que brigar com o samurai robô gigante no final pra atrair as crianças. Só que... Samurai gigante. O samurai robô gigante. Tipo, Spectro-Man, Changeman, qualquer coisa assim, né? Que, não, que pior, parece um robô gigante. Eu fui ver esse filme no cinema desacreditado. E eu tava tendo uma surpresa muito boba, porque eu tava, caraca. Não é o que eu esperava ainda, mas tá melhor do que eu esperava, assim. Eu fui com a expectativa lá embaixo e eu tava com a expectativa no meio. Eu tava, pô, cara. Subiu, tá um filme, né? Tá um filme legal, tá legal, tá interessante. Aí, tem as lutinhas legais aí, não tem sangue. Né? 14 anos da classificação, não vai ter sangue. Mesmo com o Wolverine tendo espada samurai no meio do peito e arrancando ela, não vai ter sangue. Não vai ter sangue. Tudo bem, eu posso aceitar isso. Mas aí no final os caras me entregam aquele samurai robô gigante. Que era pra sua expectativa o quê? Voltar pra razão e ir lá pra baixo. É, aí eu fiquei, ah... Os caras ainda brincam com o emocional da gente, porque tem uma cena deletada. Ele abre uma caixa no final do filme e tá lá o uniformezinho laranja. Com a capacete e tudo. É, aquilo tudo bonitinho. Eles foram e tiraram essa cena pra botar uma coisa qualquer lá que não fez sentido. Mas, enfim. Aí, pô, o coração do fã fica como... Ah, cara, vocês tinham tudo pra se redimir pra essa cena, assim. Eu ignoraria o samurai robô gigante com a cena da roupa. Você ficaria feliz de novo. É, eu ficaria feliz. Era, tipo, eu falei, assim, tá, eu... Foi ruim, bom, ruim, bom. Aí você soma e fica com positivo. É, dá 6, passou raspando. Tá certo, eu acho justo. Acho justo. Então. Aí, enfim, passou. Deu Deadpool. Deadpool, divisor de água. Então, né? Mas tem uma questão, né? O roteiro de Logan é mais ou menos da mesma época do roteiro do Deadpool. Só que como ele veio, o filme veio antes, isso com certeza abriu espaço pra ele falar assim, cara, que a gente pode botar muito sangue, muita violência e muita zoeira, e muito o que a gente quiser, porque vai ter público. É, exatamente, cara. E, tipo, o Hugh Jackman aceitou ganhar menos, o orçamento do filme ficar menor, pra eles poderem fazer do jeito que eles queriam. E isso é... Isso também é sensacional. É ótimo, cara. Ótimo. Você já vê que o cara queria fazer um negócio... No outro e foi impedido. Nesse aí, tá, ok. Você tem sua carta branca. Aí, pô, aí o cara brinca. A jornada dele com a X-23 também é... É, antes de chegar nela, eu queria que a gente fosse devagarzinho, assim. Porque a gente pode ir primeiro entre ele e Xavier, né? Que é... Ah, é o... Aquele laço emocional forte que ele tem, tipo, a preocupação de cuidar do cara que cuidou dele, tipo... É, acolheu ele quando ele era... Ele chegou lá... Um animal, né, cara? Exato. E o Xavier joga isso na cara dele várias vezes no filme. Tipo assim, você era um animal, você não vale nada, você me decepcionou. E ele vai aguentando esse lado emocional, porque ele entende que o cara tá doente, que ele não sabe o que ele fez. E ele também não conta. E ele não conta. É isso que é... Ele aceita. Ele... É, tipo, cara, ele... Você matou 8 amigos meus, que também eram seus amigos. Eram seus filhos, basicamente. Você matou 8 dos seus filhos e matou meus amigos, mas eu não tô com raiva de você. Cara, isso é sensacional. É a preocupação dele de trabalhar pra ter o remédio e... É, cara. E de querer dar um lugar de descanso pra ele no final das contas, né? E comprar um barco e só velejar, só isso. Vamos descansar pra sempre, vamos sair daqui, vamos... Cara, isso é... É bonito, assim, de... Você olha e fala, caraca, cara, olha só aqui. É demais. E aí tem a cena mais triste pra mim, que já tô pulando, já. Aham. Mas depois a gente volta na X-23. Mas que quase escorreu um suor. Um suor dos meus olhos, um suor másculo, mas foi quase. Não transpiro à toa, não. Que é a parte em que o Xavier se dá conta de que foi ele que matou os X-Men e ele começa a cara, confessar. Aquilo é triste pra caralho. E ele acha que ele tá falando com o Logan e não é, cara, é o clone. E ele morre. Tipo, cara, aquilo foi muito triste. Aquilo quase partiu o meu coração, porque. Mas é, cara, você fica. Você vê que. Ele entrega a atuação ali, entrega. É muito. É sentido. É pesado. É pesado. Ele fala assim: agora eu sei o que eu fiz. Fui eu. E ele. Caraca, você fica: caramba, não, cara. Você sabe, você começa a desconfiar que foi ele que fez alguma coisa, mas você fica. No primeiro pânico que ele dá, né? É, aí você fica: não, eles não vão entregar assim de bandeja e tal. E depois você vê que ele. Confessando com lágrimas nos olhos ali. No momento de descanso, né? Eles chegam na casa de uma família. Eles têm um momento de descontração assim, de. Eles têm um momento de vida normal, finalmente, né? É, depois de tantos anos, sabe? Eles contam piadas na mesa e. Caraca! É... Você ri, você sorri, você não percebe, mas você está sorrindo. É... Nessa cena que eles estão jantando. É muito pesado o que acontece depois. Pô, cara, acho que foi. Foi uma E o desespero do Logan também é foda. É, tipo, não fui eu. Tipo, eu acho que o Xavier ainda tava vivo ali. Ele viu que não era o Logan e pôde morrer. Porque, cara, eu acho que eu ia ficar mais triste se ele você morresse. Achando que. Foi o Wolverine que matou ele. É, eu achei. Aí quando. Não fui eu. Olha pra mim, não fui eu. Aí você vê que ele. Ah, cara. Ah, velho. Vamos falar no X-24. Achei uma grata surpresa o que eles conseguiram esconder isso dos trailers. Eu achei isso. Isso é muito maneiro. Não vazou em lugar nenhum que teria um clone do Wolverine. E eu acho isso uma vitória, cara, porque os caras não se contentam hoje em dia. Não, o que te dá uma outra coisa ótima, né? Como a maquiagem que eles fizeram era irada, assim. Tipo, aquela barba, aquele cabelo, aquele rosto envelhecido. Que o Hugh Jackman não tá tão velho assim. Exato. Ele não tá velho desse jeito, cara. Quando aparece o clone, você se dá conta que ele não tá tão bem. É muito bom. Not okay! Mudando o assunto, que a gente vai voltar pra Logan, mas... Trailers que entregam demais, assim. Um que eu fiquei muito puto. O diretor do filme ficou puto. Foi com o Exterminador do Futuro 5. Ah, eu parei no 3, eu tô bem feliz de ter parado no 3 também. Cara, era pra ter parado no 2. Os 3, mas era pra ter parado no 2, porque o final do 2 é redondo. Ele morreu, não tem julgamento final, acabou. Ah, então é verdade. Acabou ali, fez aí... confusão. É, era pra ter parado no 2. I'll be back, acabou. Hasta la vista, baby. É, hasta la vista, baby, era. Isso. Mas enfim. Eu vou falar o spoiler aqui mesmo, o spoiler tá rolando solto de Logan, então vamos. Vale falar um spoiler de 2014. Cara, se você também viu o Logan até agora e tá ouvindo um podcast sobre Logan, você já tá errado, né? Duas vezes. É, então, vamos lá. O John Connor vira o Exterminador. E eles entregam isso no trailer. Tipo... o John Connor... Ele vira um robô? Ele vira um robô. Isso faz zero sentido, sacou? Ele não é humano? Ele é humano, mas transformam ele em um robô. Pega o cérebro dele. Pega o cérebro dele. Pega o cérebro dele e enfia numa máquina. Ele transformava de um clone em robô. Não, tecnologia. Eu sei lá, tem que rever de novo, só que eu não quero rever. Melhor não. É, exatamente. Porque no cinema eu achei maneiro o filme. Só tem muito disso. Eu acho muito maneiro no cinema, como vou ver em casa de novo. Mas no cinema, por quê, cara? É aquela tela grande, já é maneiro. O som irado já é maneiro. Você vê no escuro, é maneiro. E aí depois você sai e vai pensar de cabeça fria, né? Tipo, não é tão bom assim. É, exatamente. Eu lembro que eu falei Schwarzenegger de volta, meu Deus, melhor filme do sistema da minha vida, não sei o que. Aí, cabeças frias, você vê de novo. Merda. Mas, enfim. O lance do Exterminador é que eles entregam o maior trunfo do filme no trailer. E eu fiquei, não, cara, não. Não era pra fazer isso. Preço que eu queria ter visto isso no cinema, não era pra vocês terem me entregado isso agora. E você vai pro filme, você já. Tá, de uma forma é um Exterminador, tá, já sei. Não tem surpresa, né? Ah, não tem. Não tem plot twisters, não tem uma revelação. Tem plot twist. Acabou. Eu já sei onde isso vai dar. É, exatamente. Aí eu ficar. Tá, mas ainda assim eu achei o filme maneiro. Talvez eu achasse o filme mais legal. Se você não soubesse disso. Isso. Só que, né? We got ourselves an X-Men fan. Aí, pô, os caras conseguiram esconder o X-24 nos trailers, entrevista e qualquer coisa do tipo. E, pô, ele aparece, não é que apareceu É um susto, né? E aí o cara você... já tá velho e vai enfrentar a versão dele mais nova e sem... E aí você se liga logo de por que eles estão apagando as crianças, por que foi que eles conseguiram fazer naquele laboratório. É, exatamente. E é uma analogia maneira porque o Wolverine tá se vendo ali. Porque ele era aquilo. Exatamente. Ele já foi aquilo, a máquina. Mais ou menos porque ele não era tão obediente. Né? É. O X-24 também não é 100% de obediência. Não, né? É aquele negócio assim, ó. Eu te controlo, mas... É aquele negócio. Olha só. Eu te controlo. Beleza. Mas se o troço sai do caminho, ele vira um bicho e... É. Aí, foda-se. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ah! Ai! Ele já não discernina mais quem tá na frente e vira a máquina assassina de matar. Eu acho que... É muito bom que ele é máquina mesmo, que ele não fala, ele não tem fala, ele só é rógina. Exatamente. Eu acho que foi essa, voltando aí no Origens, que eles fazem aquele baracapou, que é mais ou menos aquele baracapou, tipo, eles conseguem fazer, que naquela época foi a máquina perfeita pra eles, né? É, só pra que, eles. Meu Deus do céu. Enfim. Só pra ele. Mas não, era obediente ao Striker. Acho que é mais ou menos aquilo, só que feito melhor. Talvez nem fosse tão feio, né? Se eles dessem um nome qualquer, tipo YR33. Pronto. Mas não, deram o nome Deadpool e acabou com tudo. Ai, meu Deus do céu, caraca. Cara, além de tudo, X-Men Origins é mal feito. Além de ser um filme ruim, ele é mal feito. Porque como é que um cara guarda uma lâmina de meio metro, sei lá. Neto, não sei, mas ele guarda a katana dentro do braço e dobra o braço. Cara, eu não entendo como é que essa. É. É porque é tipo a espada do Thundercats, sacou? Ele ativa ela de alguma forma. Ela cresce. E o filme é tão ruim, cara, que. Acho que é o único filme que eu reparei esse erro do Wolverine dobrar o pulso, guardar a garra com o pulso dobrado. É o único filme que ele guarda a garra com o pulso dobrado. Eu fiquei muito triste quando vi aquilo. Não, guarda a garra. Você já tava tão puto, você já tava querendo encontrar os defeitos de verdade, né? Tipo... Aí você vê que o troço é feito nas coxas. Continua... Eu vou continuar xingando esse filme até a próxima geração. Vamos voltar porque é bom, senão a gente não vai acabar. Não, só um desabafo aqui. X-Men 1 e 2. Acho que é o 2, que eles mostram no flashback do Wolverine. É, tô... Eles mostram, pô, ele no tanque, os caras fazendo a parada mais cirúrgica nele. Umas pistolas de adamante pra inserir o troço. Mostra raio-x de garra, os caras revestindo a parada. Mostra com o Wolverine fugindo, ele fugindo todo coberto de sangue. Todo meio cambaleante, empurrando uma porta pra sair na neve e tal. Aí chega no Origins, ele levanta putaço, levando tiro, correndo, fazendo um X numa porta de aço e correndo pra caraca. Nada aconteceu de fora do normal. A garra dele já sai com corte, o cara injetou adamante direto ali. Como é que a garra dele saiu com corte? Não. É ruim. Meu Deus do céu. Enfim. Esse era o último desabafo que eu tinha que fazer. Eu não quero voltar a falar desse filme. Vamos voltar pra Logan. Logan. A gente tava onde? No relacionamento dele com Xavier. Isso. E aí tem essa parte toda, né, cara, do que ele se confessa lá e é triste porque não é pra quem ele tá achando que ele tá se confessando, o cara morre. E ele não sabe lidar com isso de novo, assim. É um cara que não. Ele não lida bem com perda. É, tipo, ele tá puto porque todo mundo que ele conhece morreu. O último cara que ele conhecia morreu porque ele é velho demais. É. Ele queria dar uma morte. No final, ele queria dar uma morte tranquila pro Xavier. Tipo, ele não conseguiu. É, então, cara, isso só vai devastando ainda mais o. E esse sentimento é visto dele putaço assim, putaço, putaço, putaço. Quando ele já tá todo ensanguentado depois daquilo, o carro quebra no meio do caminho e ele começa a bicar o carro, bicar, bicar, até desmaiar ali, porque ele já tá. Não, eu acho na hora também que ele vai fazer o discurso lá pro. Né? Tipo, ele também não sabe o que falar. É tipo, ah. É. Qual parte? Quando ele acaba de enterrar o Xavier, ah, ele sim, tá com uma parada um pouco antes do carro quebrar, que ele fica, é. Então, é isso aí. E. É. E ele fica puto. É, agora a X-23 pega na mão dele e ele. E ele puxa. Ah, né? Tipo, é. Que é uma outra parte muito boa, né? Que, tipo, é ela querendo ter um pai e ele. Tipo, dane-se, né? Tipo, alguém se chegar na sua casa agora e falar, ei, aqui, eu tenho. Essa aqui é a sua filha, ela já tem uns 10 anos, você vai falar, é ruim. Você não vai abraçar a criança, cara. Você vai ficar bolado, você vai negar até o último. Até o último minuto que é seu filho, você não vai saber lidar com isso, né? E foi isso que foi acontecendo com ele, cara. Ela caiu de paraquedas em cima dele. Ele queria se livrar dela no começo. Por bastante tempo até. É! Até essa parte, né? O Xavier morre, ele quer se livrar dela, por assim dizer. É. Tipo, depois que ele sai do hospital, ele tenta se livrar de novo, que aí ele descobre que ela sabe falar. Por sinal, a cena é sensacional. Por que você não fala nada? Quando ela começa a matracar em espanhol... Cara, dá dor de cabeça em qualquer um. Cara, foi... No meio de tanta atenção, foi uma crise de riso muito boa. Caraca, cara. Porque é um alívio, né, cara? Porque você passa daquele momento triste do Xavier morrer, daquela dificuldade dele em saber lidar com a morte do cara, da frustração dele estar morrendo, você, tipo, tudo tá muito ruim. Aí os caras vão lá e te dão esse alívio cômico. É bom. É bom. É na hora certa. É, tipo, você sabe falar e ficou quieto. Fala agora. Que arrependimento. Você vê a cara dele de arrependimento. Ah, que merda que eu fui fazer. Ele começa a mandar ela calar a boca, é muito bom. Agora, falando da X-23, antes da gente ir pra parte final. X-23. Cara, X-23 é Eleven de cabelo com garras. Meu Deus. É ótimo isso. Ela não fala por muito tempo, igual a Eleven, tipo, não fala por muito tempo. Ela tem poderes. E quando fala é. E quando fala, de para falar pra cacete. E cara, o. Eu acho legal da X-23 é que. É, igual aconteceu com a Harley no Batman, ela surgiu do desenho. É. E a ideia é tão boa que os caras falam. Cara. É uma boa ideia, vamos trazer pros quadrinhos. Pô, uma clone mirim do Wolverine, alguém que passou pelas mesmas coisas que ele, só que, porra, mais jovem. Você vê que ele fica puto, por sinal, ele usando óculos pra ver no celular, usando óculos pra ver. É muito bom. Eu calibando zoando ele por causa disso, né? Tipo, por que você não fala que você tá doente? Por que você não fala que você usa óculos? Porque... É, tipo, você tá na merda já, coroa. Você já tá ruim. Aceita. E tipo, você vê que quando ele vê o vídeo dela, ele não quer se envolver emocionalmente com ela, aquele negócio, ele quer se livrar dela direto, mas quando ele vê o vídeo das crianças muito bem editado no celular, você vê que ele fica puto assim. Ele se reconhece e se conecta com ela ali, né? É, ele fica puto, ele, caraca, eu não quero gostar mais de ninguém, eu não quero gostar de você. Porque todo mundo que eu gosto morre. Você vê que a recusa dele é essa. Ele não quer gostar da menina por conta disso, cara. Prefere largar ela no meio da rua. Do que gostar dela, porque dói demais pra ele. Que é isso que ele fala no final pra ela. Todo mundo que eu conheço morre. Eu não quero. Mas ao mesmo tempo que ele não quer, ele sabe que ele já gosta dela, só que não quer aceitar. Ele já... A partir do vídeo ele já se conectou e ele já vivenciou com ela ali uma estrada ali sinistra. É. E, pô, Eles já passaram algumas merdas antes daquele vídeo, então ele já tá. E caraca. Já era. Ele já gosta dela, só não quer admitir. Você gosta dela. Eu não sei que música é essa, mas tudo. Cara, eu confesso que esse filme me fez repensar uma coisa até da minha vida, cara. Eu não tinha muita vontade de ser pai, não, sendo honesto, assim. Oh. Mas esse filme me fez repensar isso aí. Pra você ver como esse filme é bom, cara. É uma parada... É, mudou essa ideia. Eu falei, cara, dá vontade de ser pai, né? Tipo, se a criança for uma máquina de matar. Senão... Primeira cena da X-23. Pessoal entra... Primeira cena de ação da X-23, né? O pessoal entra no galpão pra pegar ela e ela sai com a cabeça do cara. Isso é bizarro. Aí você... Ah... Tipo, você até coça as pernas, aquela coceira nas pernas, você ajeita na cadeira. Você se ajeita na cadeira quando ela vem carregando a cabeça do cara, né? Quando você fica, caraca, vai dar merda. Isso é... Vai dar merda. São 2 horas que você se ajeita na poltrona. A primeira... E quando o Wolverine usa o soro. Pra ele ficar... Pra ele se recuperar. É, que ele sai correndo igual um maluco. Aí você fica... Cortando o nego... Aí você... Tudo quanto é jeito. Caraca, agora deu merda. E ela vem atrás, né, cara? Porra. Cara, é sensacional. Cara... A gente devia ter mais disso, cara. Devia ter mais. Eu queria mais disso. A sensação que fica no final, assim, é que você quer mais daquilo. Você... Ela interpreta tão bem uma mini Wolverine que, pô, eu não quero ver outro cara substituir o Hugh Jackman. Eu quero que ela continue como... Ok, passou o manto pra ela depois de 9 filmes, sei lá. Passou o manto pra ela, que ela já conquistou a gente. Eu acho que é muito mais... É muito bom porque ela rosna também, né? Ela é um animalzinho, cara. Eu só senti falta nela numa coisa, né, cara? Que o Logan tem muito, e não tem no filme, que eu acredito que ele tá, porra, mega ferrado, bem incapacitado. Que ele tem uma audição muito absurda e um faro também meio zoado, bem, bem forte, né? E ela não aparenta ter isso, embora... É, ela não aparenta mesmo, não. Mas, realmente... Isso eu senti falta nela. E, tipo, ele eu entendo, ele tá ferrado, ele perdeu isso. Ele não enxerga mais, então obviamente ele não ouve mais. É um cachorro, né, cara? Cachorro tem audição e faro bom, mas... Eu achei que ela fosse ter essa parada, mas não. Aparentemente ela... É, eles não exploraram. E o que ela compensa com muitas outras formas de violência. O que é ótimo, cara. E o... Voltando ao lance dela substituir... Pô, eu acho válido, assim. Realmente válido. Ela provavelmente vai formar os outros X-Men com os moleques no final. Mas existe alguma promessa, cara, de um filme que seja continuação com aspas, né? Aí... Ah, deve ter, cara. Tem que ter, porque a Fox tá com um filme dos Novos Mutantes engavetado. Assim, em desenvolvimento. Só que ninguém sabe ao certo qual época que vai se passar Novos Mutantes. Se vão ser aqueles moleques lá do futuro, se vai se passar no presente. Entendi. Não tava sabendo disso. É, porque o futuro do Logan não é um futuro tão... Tão, assim... Sci-fi. Só tem uns caminhões que andam sozinho, mas fora isso... Tudo é normal. O celular é uma merda, não funciona a bateria, tudo é tranquilo. Eu acho legal que o pessoal veja o futuro assim, porque... Quando tinha os anos 80, falava os anos 2000, a cidade era toda cromada e os carros já voavam. Exatamente. E acabou até que hoje... estamos em 2000 e pouco e temos carne de papelão. Pô, a gente tinha que fazer um... A gente podia não estar falando de logo, podia estar falando aqui de carne de papelão e gumes de agrotóxico, mas a gente fica... Fica pronto de alimentação saudável e... Isso me dá a entender, cara, que brasileiro é imortal também. Cara, brasileiro tem fator de cura. Brasileiro é igual a pombo, tem tudo quanto é lugar do mundo, come qualquer parada e não morre. Exatamente. A gente tem fator de cura, cara. A gente sobreviveria ao hecatombe nuclear. O pombo é esse bicho especial das aves e o brasileiro é esse bicho especial dos humanos. Exatamente. Né? Tem uma mistura europeia, africana, indígena e... E de pombo. E de pombo. Temos um DNA de pombo. Tem certeza que a gente tem DNA. Temos um DNA pombesco. Não morre, a gente não morre. Ah, tá 50 mil graus aqui no verão, e daí? Pombo. De boa, tamo na praia. É. Tá frio pra cacete, não, tamo em casa aí. É. Tô na rua sem camisa, porque a gente anda sem camisa. Sem camisa, shortinho. Shortinho. É que não acha mais ver, principalmente no Rio de Janeiro. Frio da porra, todo mundo sem camisa, shortinho, na praia pegando onda. Isso não é estereótipo, isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Não é estereótipo, é verdade. Falando nisso, falando em estereótipo, o Logan abandonou a regata branca. É verdade. Abandonou sem camisa. Abandonou até as costeletas, né? Porque ficou bom. E o que é legal das crianças cortarem a barba dele no fim. É. E ele tem. A última missão dele é com o visual de Wolverine. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é um presente muito legal que os caras dão pra gente, né? Tipo, ele já ficou tanto assim, por que a última cena não pode ser? E é de um jeito legal, as crianças zoando a ele. Pronto. É o trote. Tipo, é o trote. Você é o coroa do grupo. Porque também, tipo assim, eles liam os quadrinhos, né? Eles queriam ver aquele herói que eles. Não um cara velho, fudido que tava ali. Tipo, uma coisa legal também, né, cara? Esse. O quadrinho que é presente no filme e mostra eles com as roupas, né? Com os colãs, assim. É bem legal. E ele fala, pô. Não foi assim, não. Tipo, um quarto disso aconteceu e não foi assim. Ou um terço, não sei. Eu não lembro, mas Tipo, muito pouco aconteceu disso aqui e ainda assim não foi desse jeito. É muito bom essas referências ainda. É legal, cara. É igual a piadinha que tem no primeiro X-Men. Que ele tá no pote da velha pro jato assim. Vocês saem mesmo por aí andando nessas coisas. Você queria o quê, pô? Um colão amarelo? Convenhamos, seria. Muito tosco, né? Seria tosco. Você já reclamou do dente de sábio, você imagina se ele estivesse usando um colar amarelo. É por isso que, como eu tinha comentado contigo, que eu acho que eles tinham que trabalhar muito nessa. Por mim, eles ficaram nos anos 80 pra sempre, nessa cronologia que eles fizeram dos X-Men. Que o Apocalipse termina muito bom, cara. Com o Ciclope com a roupinha azul, Tempestade com a roupinha. Acho que é branca que ela termina. Termina com a roupa. Eles terminam bem cartoon, bem desenho, bem. Bem tosco assim, sabe? Aquele tosco. Por alguma coisa tem a vampira nesse, não, né? Porque ela é de. Não, aquela jaquetinha marrom e aquela. Não tem a vampira. Até porque eu acho que a vampira só apareceria mais pra frente, assim. Por sinal, a vampira, eu era apaixonado por ela na época, andava pra aqui. Pô, cara, você pode ver True Blood, que ela aparece pelada várias vezes. Eu assisti True Blood por conta disso. Eu sou apaixonado pela Lapa Kim. Sim, True Blood é um ótimo. Não é um pornô chanchado, mas. Cara, é HBO. Um pornô Disney, sacou? Eu vi só a primeira temporada, eu tô enrolando até hoje pra ver a segunda, mas. Gostei muito da primeira temporada. Não, vai vendo. Tem mais gente nua. Na segunda tem mais ainda. Na terceira, acho que quanto mais temporadas, mais pessoas peladas. É um Game of Thrones com vampiros. Ah, não. Não vamos comparar na qualidade. Não voltando à qualidade. Eu sei que tem hora que o True Blood fica zoado. Já me entregaram as fadas. Deixa pra lá. Enfim. Mas eu era apaixonado pela Ana Paquin, então. Tudo bem. O dentinho falhado dela. É gracioso aquele dente à la Madonna, né? Ela fica. Ana Paquin. Ela tem aquele cabelinho. Branco assim, aquela mechinha branca. Tem que fazer um podcast sobre mulheres que a gente se apaixonou ao longo dos anos no cinema e nas séries de TV. Paixões platônicas, né? Paixões platônicas. Eu estava revivendo outro dia uma com a Lois Lane da série. Ah. O Superman havaiano lá. Da Lois e Clark, né? Baixei pra ver, só pra ver a Lois de novo. É impressionante como esse Superman é muito esquisito. Ele é estranho demais, cara. Não, ele é o único cara que você vê o Clark e vê o Superman do lado dele e fica. É o mesmo! Gente, pelo amor de Deus! É o mesmo! Como assim vocês não estão percebendo? A gente já faz isso com os outros, mas esse é muito mais da cara ainda! É pior do que o desenho, que o queixo é igual assim. Bota o Superman e o Clark Kent do desenho animado, um do lado do outro, vocês vão ver o que eu tô falando. Aí vem o Superman. É o pior desse sentido. Ai. Ele é esquisito. É estranho, ele é estranho. Ah, voltando pra Logan, novamente. Vamos voltar onde a gente falou. No final lá dele, com visual antigo. Ah, já. Pô, tinha tanta coisa pra falar e eu acabo me perdendo o que a gente vai falando, eu perco o assunto na minha cabeça. Cara, a cena final é muito... Eu queria muito que ele morresse, porque eu tinha muito medo que ele fosse virar um novo professor Xavier, sabe? Eu tive essa impressão. Quando ele encontra as crianças, eu tive essa impressão. Aí ele ganha aquele soro que pode ajudar. Eu falei, pô, se esse soro ajudar, ele vai ser um novo professor Xavier. Isso vai ser muito clichê. Eu não quero. Eu quero que ele morra. Ele precisa morrer. Eu fiquei muito feliz que ele morreu. Confesso que... E ele morreu maneiro. Ele morreu enfiado num tronco de árvore. É, eu vi uma galera reclamando que... Da morte dele, que achou decepcionante. Mas, pô, cara... É brutal, cara. O cara pega ele e finca ele na parada. Exatamente. Mas... Eu acho foda, porque... E ele sabe que, assim, agora ferrou. Porque ele tá preso ali, tá ferrado, passou o efeito do... Sei lá, do que é aquele soro. E ele, pô, ele sabe que ele morreu. Ele desiste, ele nem tenta sair. Aceita. É. E é legal que a bala de adamante que ele carrega pra ele lembrar quem ele é e eventualmente se matar... É. Quando ele não aguentasse mais, é porque tem a analogia do... Aquele é o lado alimanesco do Wolverine. Uhum. E ele morre. A bala que ele ia usar pra se matar, mata a parte animalesca dele. A máquina de... É. Definitivamente enterra. E aquele... sobra o lado mais humano dele ali, que também morre. Quer dizer, tipo assim, as partes precisam morrer juntas, né? Exatamente. Só que a parte animalesca morre primeiro. E ele morre feliz que a missão foi cumprida. Lembrei de um funk aqui agora, mas tudo bem. A missão. Vou largar de barriga. A missão vai ser cumprida. Vou largar de barriga. Vou largar de barriga. Exatamente, esse funk. Eu não posso largar ninguém de barriga, não, que o prejuízo é que vai ser cumprido no meu. Vai ser um prejuízo imortal. Porra. Aí. E a carteira não tem fator de cura, né? Não, minha carteira, então, ultimamente, tá com fator de cura, tadinho. Tomou o Wolverine, já morreu. Aí, tipo, quando ele morre... Tem até o que a gente já havia conversado antes, né? O que ele fala no final de... Essa é a sensação. Ah, é. E eu tinha interpretado de um jeito que era essa sensação de ser pai, né? Que ela fala filha. Daddy. Eu não gostei dela ter falado isso. Papai? Eu explico por quê. Porque apesar deles terem começado o vínculo ali de... Ok, né? Nós somos pai e filho. Mas não chegou a desenvolver tanto que eles não tiveram tempo, sabe? Mas eu acho que o... Tem um momento em que ela cuida dele na esperança de, tipo assim, esse cara vai ser meu pai. E ele tenta largar ela de novo na rua. Aí ela, tipo, dá aquele chilique no carro. Ele leva ela pra jogar com as crianças. Tipo assim, dane-se, agora eu já te trouxe aqui. Vai embora, me deixa aqui pra morrer. E ela volta, porque, tipo, ele é o herói do quadrinho delas. Uhum. E ele é mais o herói ainda pra ela ter voltado. Pelo menos eu enxergo assim, do que o pai, embora tenha toda essa esperança. Mas, sei lá, ela fala Daddy, foi meio, tipo assim, pô, eu entendo que ela sofreu, tava triste, mas eu acho que não era pra falar papai. Não, sei lá, o que eu... Só, tipo, eu entendo pelo motivo assim, o meu entender, né? Na hora que ele, as crianças zoam a barba dele e tal, coisa assim, ele vai falar, eu não sou quem você acha que eu sou. Exatamente. Tipo, e você vê que ela fica decepcionada com ele, mas... Mais uma vez, né? É, e ela fala alguma coisa pra ele e quando ele acorda, já foi embora, beleza? Exato. Mas quando ele olha as crianças em perigo, ele sai igual um bicho. Aí ela, acho que ela entendeu que, caraca, ele... Mesmo ele fazendo as merda todas, na hora que deu merda, ele veio pra ele mim. Ele veio, Ele veio pra mim, cara. Ele tomou o remédio inteiro e veio pra me salvar, cara. Então eu acho que ali ela... ali eu acho que ela enxergou, finalmente, finalmente o pai que eu tanto queria, né? É. Ele morreu por mim, como se fosse isso. Então eu acho injusto, assim. Ah, tudo bem, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Ah, pô, papai... Ai, caraca. Ali o suor másculo. Não, eu. Ali é um momento. Eu fiquei com os olhos vermelhos de tristeza e tal, mas. Os olhos ficaram. Eu quase transpirei pelos olhos só na morte do Xavier, né? Aquela, no discurso dele aí. Mas foi só. O única outra coisa que me fez transpirar pelos olhos na vida foi o Han Solo morrer, isso. Not okay! Ah, isso é pesado. Cara, primeiro que... Isso foi pesado. Eu nem sei porque que eu vou falar de Star Wars agora, só porque eu falei que, né, escorreu um suor. Mas foi porque, assim, quando você vai ver o episódio 7, você tá tão acostumado com 4, 5, 6, que tá todo mundo novo. É. E todos são seus heróis, e você tá sempre feliz em vê-los vigorosos, e aí você tem a noção que eles estão muito velhos. Então já é um soco no estômago. E aí o Han Solo morre, aí você tipo... Ah, meu Deus, morreu uma parte minha também agora. Porque esses caras estão velhos e eu também. Cara, eu confesso que eu virei fã de Star Wars um pouco mais velho, assim. Minha mãe sempre me incentivou a assistir as coisas assim, mas eu. Eu peguei. Anos. Eu peguei Star Wars um pouco mais velho, assim, pra casa dos 20, mais ou menos. Eu já peguei velho. Mas ainda assim eu. Quando eu abracei com força, sabe? Ah, eu falei, caraca, por que eu demorei tanto? Cara, me desculpa. Eu peguei velho e abracei com força. Qual o seu problema? Sorry! Ok. Você pode seguir em frente, eu vou ouvir. Ah, cara. Que vacilo que eu dei. Que merda. Mas eu não sou vacilão, não vou pedir pra tirar isso da edição. Podem me zoar à vontade. Eu aceito. Caramba. Mas, quando eu assisti Star Wars, eu abracei a ideia com força. Pronto, melhorou? Melhorou, né? Aí, pô, mas eu já fui virei fã velho, assim. Mas foi por amor e não foi por livre espontânea pressão de estar todo mundo assistindo, eu vou assistir também. Melhor, né? Quando as coisas são assim, não dá muito. Não dá muito certo, né? Por exemplo, até hoje eu não suporto e tem gente que fica boladíssimo comigo quando eu falo isso. Meu Deus, como é que eu não defendo filme? Que eles te prometem muita violência e na verdade são muitas horas de discurso político e uma garota que. Ah, os Jogos Vorazes? É, eu acho um saco. Eu gosto desses todos futuros distópicos adolescentes no futuro. Esse é que eu acho mais legal, assim, eu acho que porque foi o... Eu não sei se tô falando merda. Não sei se foi o primeiro a ter essa ideia adaptada. É, não sei. Esse eu gosto, agora os outros eu já... Eu vi todos. Torço um pouco o nariz, assim, pros... Sei lá, eu achei meio chato. Não acho ruim, eu acho chato, é diferente. Ruim é uma coisa assim, nunca mais vou ver isso de novo. Chato é tipo, não me agrada tanto. Sabe o que eu acho chato e ruim? Divergente. Ah, eu não vi essa série aí dos Entes, eu não vi. Cara, é muito ruim. É chato. Eu me poupei esse. Fez bem. E os caras. Harry Potter fez bem numa parada, mas acabou criando um câncer, né? Que é dividir o último em duas partes. Que não tinha necessidade, né? Não tinha, mas funcionou. Ok, eles contaram. Você acabou criando câncer, cara. Todo mundo divide agora o último filme em duas partes. Era mais fácil talvez dividir o quinto em duas partes. O quinto livro é muito maior do que o sétimo. O Ordem da Fênix, né? É, muito maior. Tinha muita coisa que eles tiraram. Tudo bem, tendo que adaptação, não tô reclamando não, mas isso é pra dividir-se esse, né? Dividir o 7 foi uma malandragemzinha. É igual o Senhor dos Anéis, né? O cara pegaram um filme de cada, adaptaram os três livros em três filmes. E ficou bom. Aí quando foi fazer o Hobbit... Saiu a versão do diretor, que é de 4 horas de duração. Tem mais coisas assim. Mas, pô, o Hobbit inicialmente ia ser dois filmes. Pô, ok, divide... Até aí tudo bem, pô, faz metade, conta a história ainda mais fiel. Beleza, eu aceito. Os caras vão e fazem três filmes. Começa a inventar coisa que não tinha no livro e não coloca coisa que tinha no livro. É, mas eu acho que eles justificaram isso com tipo, isso tá em Contos Inacabados, isso tá no Silmarillion, aí tipo, eles vão juntar tudo aqui. A história do Hobbit mesmo, os caras... Né? Não, é... Cagaram pro Tom Bombadil no Hobbit, cagaram pro Tom Bombadil no Senhor dos Anéis. cagaram. E o personagem é maneiro, tá lá nos livros de boa e... Fica pra quem leu, assim, é bom também, né? Tipo, ah... Não, mas é... O cara tinha 3 filmes, o que que custava botar a casinha do cara no meio da floresta? Ah, cara, entre o Tom Bombadil e o Legolas, o cara não vai arriscar, tipo, você, ah... Não, prefiro botar a porcaria do cara que nem está na história, porque todo mundo já conhece, então... Ah, isso me deixa triste, assim. Eu não reclamo de adaptação também, eu entendo que é adaptação, mas... Podia, né? Podia! Se os caras já estão fazendo troço a mais do que era pra fazer, por que que não bota a história a história inteira do livro? Vai entender o que passa na cabeça desses caras, né? Eu fico triste. Mas eu tô bem feliz, porque o Logan me deixou triste. Foi o último filme que eu fui ao cinema assistir, por incrível que pareça também. Eu fiquei um tempão sem o cinema, porque o cinema tá muito caro. Alô, pessoal, vamos baixar esses ingressos aí. Né? Né? Eu já tô... Não tem mais carteirinha de estudante. Eu já tô ficando triste, porque esse é meu último ano com carteirinha de estudante. É, pô, é bem difícil ir ao cinema. Cara, eu tô pensando até... fazer jornalismo no semestre que vem só pra ter a carteirinha. Pô, você gosta de jornalismo? Não, só pra... Só pra ter a carteirinha. Só pra ter a carteirinha mesmo. Nem vou na aula, vou pagar pra faculdade. Só mais dois anos mesmo, já vou estar habilitado em publicidade, já habilito... Cara, mas jornalista, qualquer coisa é habilitado. We got ourselves an X-Men fan. Cara, agora eu queria falar um pouquinho, comentei com você antes da gente começar esse podcast, da história por trás, né, que segura o negócio. Ah, sim, sim. Você tem uma empresa que fez um xarope lá com milho, se eu não me engano, que aniquilou o gene X, acabou com os mutantes da Terra. Tipo assim, vamos considerar que mutante não nasce só nos Estados Unidos, eles atuaram no mundo inteiro pra acabar com isso. Exatamente. Aí eles decidem que agora eles vão controlar os genes mutantes de qualquer jeito. Então eles fazem uma operação ilegal no México. De praxe. Porque, né? Todo mundo que quer ser ilegal fazer merda vai pro México. Pode vir pro Brasil também que dá certo. Pode vir sem medo. Então, totalmente. As carnes de papelão estão aí pra provar. Exatamente. É. E aí, tipo, beleza. Eles finalmente conseguem a máquina que eles tanto queriam, que é o X-24, lá o clone Wolverine. E eles querem eliminar todos os outros mutantes que eles fizeram. E eles começam uma perseguição insana, principalmente atrás da X-23, porque... Ela é o clone mais próximo dele. É, eles querem muito acabar com ela. Os outros também, mas não parece ser tanto, porque você só vê que eles só chegam nas crianças quando eles finalmente chegam nela de novo. Uhum. E aí tem essa coisa assim, olha, eu faço uma operação ilegal no México, eu atuo em todo mundo com um xarope aí que acabou com o Gen X, mas eu não posso invadir o Canadá pela floresta onde ninguém tá vendo. Pra matar 5 crianças, sei lá, 10 crianças, 8 crianças, não sei quantas eram cada hora, tipo, era um número que aparecia. E eu fiquei assim, cara, porra, você pode invadir o Canadá. Era ali, não, ninguém nem ia saber. É aquele negócio que eu acho assim, se vai ter a continuação disso, a gente não sabe como é que vai continuar. Dá a entender, ou foi um furo mesmo, ou tem alguma coisa lá que... Se eles parecessem lá, o pessoal visse, ia dar merda. Só que fica muito aberto. Até porque tem alguém que responde eles no rádio, né? Mas... então, eu não sei quem tá lá. Será que são os outros X-Men? Eu não acho que, tipo assim, ah, que mega furo. Porque dane-se a história, né? Você tá interessado nos personagens ali, no cara. Mas podia, né? Que eles podiam continuar a perseguição. Podia, tipo assim. Atravessou a fronteira, a gente não pode mais pegar eles. É, mas viveram por quê? Felizes para sempre, contos da Disney. Acabou. É, por quê? Por quê que eles não podem invadir o cara? Nem que ele fizesse uma cara de suspense, fizesse tan, tan, tan. Beleza, a gente aceitava um pouco mais. mas não, realmente não explica. O que a gente pode esperar é que eles... falem isso numa possível continuação de X-Men no futuro, assim. Por que que não podia? Será que tinha mais X-Men lá, já que o Xavier não matou todos? É bem claro dizendo que ele matou uma parte. Não matou todo mundo. Ele não matou todo mundo, ele matou... O rádio fala o número de mutantes que ele matou, mas eu não... Eu também não lembro. Mas enfim, pode ter algum X-Men poderoso lá que eles estão querendo evitar. Não sei. Quem é que pode dizer? Quem é que pode dizer? Por falar em X-Men, dica aqui do tio aqui. Assistam Legion. É, então, vou fazer um breve parênteses. Eu só consegui, infelizmente, ver o primeiro episódio e... É estranho. É confuso. É estranho. Mas eu acredito que os outros exatamente vão te respondendo. Esse é legal do Legion, porque ele vai te respondendo aos pouquinhos, mas a história vai fazendo sentido. Eu ia falar isso, apesar de ser confuso, é bom, te prende, você quer entender o que tá rolando ali. É, exatamente. Mas a partir do segundo episódio, as coisas já começam a fazer mais sentido e você já se acostuma com aquela estética do episódio. Porque o primeiro episódio é muito estranho, cara. É bizarro. Eu terminei de assistir, eu não sabia se eu tinha gostado. Então, cara, esses caras me enganaram aqui durante uma hora. Eu terminei de assistir e eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou muito burro, porque eu não sei o que aconteceu. Exatamente. Eu até botei no Twitter, cara, que é estranho, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas a partir do segundo episódio, se não me engano, saiu o sexto agora, assisti até o cinco. E, cara, tá sensacional, cara. Tá muito bom. Tá muito bom. É dos X-Men. É dos universos dos X-Men. Eu não sei se ele é filho do Xavier. Eu ouvi dizer isso daí, que a base da série, assim, é que ele seria o filho do Xavier, só que eu não sei se é verdade ou não. Enfim. O filho do Xavier é meio lunático. Faz até sentido agora, que você sabe que ele tem uma doença, né? É, então. Meio doido. Enfim, assistam Legion, porque é X-Men e é bom. Não parece X-Men, não? É alguma coisa... É, pelo menos o primeiro episódio não pareceu muito, né? Parece mais sobre um cara que é completamente pirado e você fica confuso. Ele vai pra uma instituição assim que tem outros mutantes, assim, pra ajudar a controlar os poderes, só que não é o Instituto Xavier. Rola um resgate, olha os spoilers, tá dando vários spoilers. Não é o Instituto Xavier, assim, mas... Enfim. Not okay! É isso, pessoal. Mandem recados pra gente. Talvez tenha ficado um pouquinho mais curto, porque o Jordão tá enrolado lá com a monografia dele. O Felipe tá. Sabe como é que é a vida de formando em medicina, tá enfurnado no hospital. Então a gente, pra não deixar mais uma semana sem podcast, a gente se juntou e dane-se, vamos fazer nós dois mesmo e quando eles puderem é brinde. É. E que a gente vai tentar trazer alguns amigos para falar de outros assuntos, que eles saibam mais. A gente, quando ia gravar Esse do Oscar, tinham dois convidados, um que é diretor de cinema, já lançou vários curtas aí, já foi para vários festivais. E o outro que tem um blog só disso, só que infelizmente não rolou de gravar. O pré-Oscar e o pós-Oscar. É, sabe como é que a gente só grava quando chove, nos dias... Olha só, hoje choveu. Exatamente. Hoje choveu, cara. Tava um calor dos infernos no Rio. Choveu. E hoje choveu. A gente decidiu ontem de tarde que ia gravar hoje. De noite o tempo já tinha fechado. Eu já sabia que era certo que tinha gravação. A gente já fica até feliz. Ah, cara, vai ter gravação. É. Vai chover, vai ter gravação. É isso. Curtam, compartilhem. Tipo, pô. Curtam o Twitter da gente lá. Sigam o Twitter da gente, @podbeatoficial. Dividam esse podcast com seus amigos, ajudem a gente a ter mais ouvintes pra gente poder continuar gravando, porque a gente faz como recreação, mas a gente gosta também. Só que sem ouvinte é meio chato, né, cara? A gente acaba tendo pouco tempo pra gravar e pode desanimar. Então, mostre aí pros seus amigos, mente pra eles, diz que é bom. Olha, é bom. Fala que é bom. Os caras sabem de tudo, mentira. Mas pode mentir, legal, pra incentivar a gente, pode fazer. É permitido. A gente tá lá no Facebook também, Podbeat, oficial também, ou só Podbeat? Só Podbeat já. A gente tá bem menos no Facebook do que tá no Twitter. No Twitter a gente ainda solta umas coisas lá. No Facebook a gente praticamente só bota o link pra vocês baixarem. Vocês podem seguir nossas redes sociais também, se você quer falar isso, usei. Ah, Twitter é @Rodrigo_Wayne. Bruce Wayne. É, de Bruce Wayne, Rodrigo _ Wayne. Instagram é o Rodrigo Souza 50. _ 50 ou Rodrigo Souza 50? É, direto, Rodrigo Souza 50 direto. Porque ele não é o 49 nem o 51. É o 50. Ele já pode mudar pra X23. E fala o teu aí. O meu no Twitter, se você quiser saber muito, deu xingando o Márcio Araújo. você pode seguir lá, @rmbloise, B-L-O-I-S-E, ou pode me seguir no Instagram, onde eu sou muito mais divertido, posto várias fotos legais dos lugares que eu vou, @rbloise, R-B-L-O-I-S-E. O do Jordan, eu não sei. Eu do Felipe também. Eu sigo o Jordan no Instagram, agora que eu tô percebendo. Eu sigo, ele não posta nada, então tipo, vai perder seu tempo se você seguir o Jordan. Segue ele, procure ele lá no Facebook. Jordan, por favor. Jordan Ferreira, que você vai ver ele arrumando confusão, todo mundo com as coisas. Se você, ele tá lá só pra arrumar confusão e ser bloqueado. Pode seguir lá que você vai se divertir. Jordan, sentimos saudade de você aqui pra falar mal de Logan. Ele não gostou? Eu acho que não, eu vi ele reclamando. Ah, ele deu um chilique lá, de tipo, ah, não, o final tinha que ser diferente. Eu falei, pô, cara, mas aí ele ia ser o quê? O novo Xavier? Eu preferia que fosse do que ele morresse. Sei lá, eu preferia que ele morresse do que ele fosse o novo Xavier. Então, podcast que vem, a gente abre um espaço pro Jordan xingar ou... A gente abre um espaço pra ele xingar, né? Se defender. Né? Ah, ok. Ele não gostou do filme, olha, não gostou. Né? Podem xingar ele. Jordan, eu senti uma saudade. Felipe também. Um pouco menos. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. É isso aí. Fui.